caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Alô, Sr. Fado. Boa noite ou boa tarde ainda. Pois bem, auditório, vou começar esta edição por pedir desculpa a um ouvinte que fez a sua dedicatória. Daniela Soares deixou-nos uma dedicatória, mas eu não consegui encontrar a música. Ela fala num Henrique. Eu não depois me percebi se era Castro. Aqui está Castro, mas apareceu-me outro artista muito parecido. Eu ainda vou tentar averiguar mais sobre este fadista Henrique Castro, e se conseguir trazer a música que a ouvinte nos pediu, vou então trazer esse fado. Mas não consigo encontrar ainda. Consigo encontrar um Henrique Campos, mas não Castro. Vou tentar saber mais sobre este fadista, e depois, caso encontre algo, vou tentar trazer aqui então uma música do cantor, do fadista Henrique Castro. Dizia a Daniela Soares que não importa qual fado seja, o que interessa é que seja cantado por Henrique Castro, porque gosta muito de cantar. Bom, não sei, então não encontrei aqui nenhum trabalho do fadista Henrique Castro. Vamos lá ver se há por aí alguma informação. Vou pesquisar ainda mais algum tempo. Aqui no arquivo da Antena Web não temos nenhum tema do fadista Henrique Castro. Eu enganei-me, disse Alfredo, porque o tema que eu abri na edição de hoje chama-se Rainha Santa. O fado é cantado pelo mítico Alfredo Marceneiro. É com ela, aliás, que vamos abrir a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos também ficar com João Brasa, com o Fado do Sobreiro, e Rodrigo, com Ser Fadista é Ser Assim. Antes de passarmos à música, quero convidá-lo a participar do nosso programa, enviando uma mensagem para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então, se quiser, para o nosso... ligar-nos para o nosso número 910106983. É então desta forma que podem contactar connosco e fazer então a vossa dedicatória. Vamos à música. Alfredo Marceneiro traz-nos Rainha Santa nesta edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Portugal. um amor eternamente no coração português. Santa Isabel, se algum dia seu nome deras famosas, fosse esquecido afinal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas elevado. Havia um enorme sobreiro de todos, era a cobiça a dar bolote e cortiça. No montado era o primeiro, mas um dia a tempestade fez ouvir lá na herdade o ribombar do trovão. E no céu uma faixa risca, uma enorme faísca, fez o sobreiro em carvão. Uma faixa risca, uma enorme faísca, fez o sobreiro em carvão. Passaram anos e agora, no mesmo sítio lá mora um chaparro altaneiro. De luar ouve-se o montado a chorar com saudades do sobreiro. E em noites de luar ouve-se o montado a chorar com saudades do sobreiro. É assim a nossa vida, constantemente vivida, quase sempre a trabalhar. Mas se um dia a morte vem, nós deixamos sempre alguém com saudades a chorar. Mas se um dia a morte vem, nós deixamos sempre alguém com saudades a chorar. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. fadista, porque o fado me traz na vida arrastado, preso a um cruel destino. Sou fadista porque a sorte me faz caminhar sem norte, num correr ao desatino. Andam pairando nos céus gritos loucos que são meus, são fados que espalho ao vento, são ecos chorando em mim, história de noites sem fim, voz rouca do meu tormento. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Ser assim, colher rosas no jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Rodrigo, com Ser Fadista Ser Assim, e fechamos a primeira sequência de três temas do nosso programa. Vamos a mais três sem mais delongas. Ada de Castro com Jamais Negarei, João Braga com o Fantástico na Rua do Silêncio e Mouraria, um fado cantado pela fadista Margarida Bessa. São os próximos três fados que vamos aqui ter a oportunidade de escutar. E eu quero enviar mais uma vez uma saudação muito especial ao estimado auditório, a todos aqueles que vão participando. É bom saber que a pouco e pouco o programa Diga Lá ao Senhor Fado vai também ele colhendo os seus votos, ou melhor, as suas participações. É bom saber, é bom saber. Agradeço imenso a participação dos nossos ouvintes. Esperemos que sejam mais e mais e mais com o correr do tempo. Vamos à música, auditório. Agora então, como já disse, para ouvir Jamais Negarei, na voz de Ada de Castro. Se por te querer eu pequei, a Deus vou pedir perdão, até porque já nem sei qual de nós teve razão. Mas mesmo assim, se eu passar, não te rias com desdém. Podes um dia encontrar quem ria de ti também. Chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, desfez aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destruíste a minha esperança, fé também me deixou, e a ferir-me como lança, só a saudade ficou. Não fales mais no passado, segue esse rumo que é teu. Dos dois o mais desgraçado, podes crer que não sou eu. Jamais negarei chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, desfez-se aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destino, desfez daquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Quebranto na rua do silêncio, o fado é mais sombrio e as sombras de uma flor não cabem lá também. A rua tem destino e o seu destino frio não tem sentido algum, não passa lá ninguém. A rua tem destino e o seu destino frio não tem sentido algum, não passa lá ninguém. Na rua do silêncio as portas estão fechadas e até o sonho cai sem fé e sem ternura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Por que será que não canta como canta a cotovia? Por que será que não canto como canta a cotovia? O meu cantar nem é pranto, é gemer numa agonia. O meu cantar nem é pranto, é gemer numa agonia. Chora assim meu coração. Dizes tu e tens razão, sofrer fez-me sei que ela me condena a viver longe de ti. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. Aqui está, ouvintes, Moraria na voz de Margarida Bessa. Termina o nosso programa, o nosso... Diga lá, Sr. Nevado. Três temas para fechar a edição de hoje. Maria Armanda com Mulher de Qualquer Povo da Terra. Maria do Espírito Santo com Fado da Minha Revolta. E Eurico Pavia com O Tormento da Partida. São três fadistas que... Bem, a Maria Armanda até sim, mas de resto são fadistas. A Maria Espírito Santo e o Eurico Pavia são fadistas que não passam muitas vezes pelo nosso programa. Vamos passar hoje? É importante que demos voz a todos. Já sabem que este programa é um programa que traz músicas do presente e do passado. Ainda ontem ouvimos um tema que saiu, ontem curiosamente, a Carolina. Pois bem, hoje estamos a recuar bastante mais no tempo, mas o fado é assim mesmo, imortal. E já por isso é que é considerado como património imaterial da humanidade. Já agora, quero fazer o convite também ao ouvinte, informá-lo de que as suas participações contam em especial para o Hit List Best Fado, ou seja, para a contagem da Antena Best, dedicada a este género, às 15 mais durante a semana. Agora sim, ouvintes, vamos à música e ficamos com Maria Armanda e este seu Mulher de Qualquer Povo da Terra. Boa tarde, ouvinte. E até amanhã. Dizem minha voz do povo, tem razão, podem crer, se do povo é que eu nasci, voz havia de ter. Chamam-me mulher do povo. Que distinção, santo Deus, mesmo a quem nasce do povo fica bem sair aos céus. Mulher do povo é namorada, é mulher, é mãe como outra qualquer, é igual a sua dor. Mulher tranquila, luta para ver respeitados filhos que foram gerados no seu ventre com amor. Vai dando filhos à guerra, sonhando viver em paz. Mulher do povo, mulher que sabe sofrer, que tem orgulho em saber ser ela que o povo faz. Reinado que depressa se passou. embarquei para a quimera, na ilusão de me encontrar. O barco é quebrado, não sei por onde acordar. Fiz o sonho nostalgia, todo desespero canção, e venho à vida gritar. Toda a gente, grito de fé e saudade. Não te cales um momento, não aceites piedade. Mostra a dor que todos sentem quando a vida nos dá sonhos e nos nega a liberdade. Guitarras, gritei comigo, gritei comigo o meu fado. Vou dela aos olhos que choram, primaveras de um passado. Guitarras, gritei, gritei, que o grito faz longe, seja grito em qualquer lado. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Meu amor, se há despedida deste que muito quer, houver pranto em teu olhar, momento da partida, verás que a outra mulher também podia chorar. No momento da partida, verás que a outra mulher também podia chorar. O lenço que tu levares para guardares com cautela, depois de nele enxugares também as lágrimas dela, diz-me com ele adeus. Depois de nele enxugares também as lágrimas dela, diz-me com ele adeus. Faz por ela, beija por mim confiante, que acalmes o meu desgosto. Porque os beijos que lhe deres, apesar de eu estar distante, devo senti-los no rosto. Porque os beijos que lhe deres, apesar de eu estar distante, devo senti-los. Nessa hora do momento em que há minutos de fé, junto à dor que a alma tem, ao veres o seu sofrimento, se lhe perguntares quem é, saberás que é minha mãe. O seu sofrimento, sem lhe perguntares quem é.